firmeza. Padecendo. Carcomendo. Vamos morrer, amigos. Vamos morrer, amigos. Vamos morrer, amigos. Vamos morrer, amigos. De braços unidos, vamos morrer, amigos. Na união, cê tá comigo, independente de estilo. A vida é curta, vamos saber viver. Olhar com outros olhos, o que nos faz sofrer. Não fale em acomodação e sim força conjunta. Anos que a amizade se juntou com a luta. Aos meus amigos eu declaro e disponibilizo meus conselhos. Ver você bem truta, é o que desejo. Perder um aliado, só quem passou sabe. Por isso entendemos o valor de uma grande amizade. Olho os tiozinhos no dominó, intertidos jogando malha. De milianos amigos, independente das falhas. Vamos morrer, amigos. Chita. Vamos morrer, pode dar em doido. Vamos rima morrer, rara. Amigos. Revira a volta, máfia. Vamos morrer, amigos. Tapuias Cauim. Vamos morrer, amigos. Enganjados. Vamos morrer, amigos. RPW. Magwebs. Até debaixo d'água, vamos morrer, amigos. Tapuias Cauim, comigo, sempre unidos. Os manos do bar, do trampo, da minha vida. Amizade semeada com o tempo colhida. Em todos os lados quebradas, eu sou o mesmo. Pros meus amigos sem segredo, meu sincero respeito. No gueto, cavacos e microfone, os pretos na ascensão. Nunca se esconde, aos que torcem, aos que trincam. Não posso dar mancada, tem que saber o que fala, pra não deixar conversa errada. Da infância de agora, do tempo da escola. Se você tem uma chance, então prova. Trovadores RS, adversos, consequência. Vamos Mother morrer, Family, amigos. Banca do Muquifo, João Velório, Slow da BF, 1,10, mentáfora. Vamos morrer, amigos. Banca Terror, VDA. Vamos morrer, BFC. Amigos. Primeira custódia. Vamos morrer, sete taças, amigos. Sete velas. De onde eu venho, a amizade vale a vida. É a única saída pra nossa existência fudida. Te digo, máxima alternativa. Que motive, nos ativa. Amigos pra sempre, irmãos de ventre diferente. Às vezes mais presente que qualquer parente. Sente. Insanamente diferente e completamente insuficiente. É quente, taca fogo, vem pro jogo, Zé Ruela. Se da goela e amarela se revela. Daqui pra lá, até depois que o coração para. Pode contar que isso aqui nunca vai acabar. Bem feito. Claudião, KLJ, Gema, Belma, Bandite, Família, Caverna, Povo Galeria, Atento, Criativa, Povo Zona Leste, Sul, Norte, Oeste, Povo Americana, Jamblê, Prole, Poros, Musicarte, Roxo, Novos, Antigos, vamos morrer, amigos.